Paris. Rádio Mundial AM, 1180 kHz. Rio de Janeiro. A rádio que toca o poder de Deus. Rádio Mundial AM. Receber a oração dos 70 anciões aqui na cidade mundial do Rio de Janeiro. Por que Deus me trouxe aqui hoje? Para poder lavar o seu coração, limpar o seu coração e começar uma nova obra na sua vida a partir de hoje. Diga para ele, eu quero viver novo, Pai, aleluia. De nada. Nada, nada. Nada, nada. Sumiu a dor. Oi? Sumiu a dor. Não tô sentindo dor aqui. Nada. Não tá mais insuportável como antes? Não. Sentiu um alívio? Senti isso. Nódulo que tava aí o quê? Tava aqui, sumiu. Tava tudo turvo, tava tudo turvo. E agora? Agora tá clareando. Glorifica a igreja, o nosso Deus. Terça-feira do Milagre Urgente. Com a passagem pelo corredor dos 70 anciãos. Com o bispo Romero Alves e pastora Fabiana Alves. Às 9 horas, na Avenida Dom Helder Câmara, 9046. Piedade, Rio de Janeiro. Queimando, doendo. Tem que andar pra parar de doer. E os médicos falam o quê? Eu já fiz enxerto, mas eles soltam tudo. Ô, vô, quer dizer que essa perna queima e dói? Queima e dói direto. Dia e noite. Dia e noite. Meu Deus, toca nas veias. Na corrente sanguínea, Pai. Ô, Senhor, o Senhor tem visto as lágrimas desse homem, Pai. Anda sem mancar, vai. Pode andar, vem. Pra mim, ele falou que não aguentava nem pisar no chão direito de tanta dor, não era? Era, até direto doendo. Direto? Era. E agora senti um alívio já. Sentiu mais. Só vai ver que isso aqui vai criar carne. Glória a Deus, amém. O enxerto, quem vai fazer vai ser Deus a partir de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Toda terça-feira, 9 da manhã, nós formamos esse corredor com 70 homens e mulheres de Deus clamando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Você vê agora aí, ó, as pessoas que vieram de diversas partes para poder receber a bênção do nosso Deus no corredor dos 70 anciões. São pessoas que saíram de outros estados. Meu nome é Lucineia, eu vim de Campo dos Goitacazes. Meu nome é Jessé, sou de Campo Grande. Eu sou Amadeu, vim do Alcântara. Moro em Água Santa. Eu sou Fernando, do Gente de Dentro. Eu me chamo Josefa Ferreira da Silva, sou de Campo dos Goitacazes. Eu sou Yukio, de Alcântara. Meu nome é Moisés, venho de São Gonçalo. Sou da cidade de Campo dos Goitacazes. Ângela Maria Fortunato, vim de Nova Iguaçu. Eu sou o Vino Gênio Alves Amazoni, vim de Duque de Caxias, vim buscar o meu milagre. Meu nome é Maria dos Anjos, vim de Itaboraí. Eu vim de Conceição de Macabu, vim buscar o meu milagre. Sou Marilene, vim de São João de Meriti, vim buscar o meu milagre. O meu nome é Leni, vim de Conceição de Macabu, buscar o meu milagre. Eu sou Iracema, sou de São João de Meriti, vim buscar a minha vitória. Eu sou Leonardo, vim de Conceição de Macabu, vim buscar o meu milagre. Eu me chamo Rita de Cássia, sou de Costa Barros e vim buscar o meu milagre. Meu nome é Ivonete, eu sou de São João de Meriti, vim buscar o meu milagre. Meu nome é Maria José, sou de Costa Barra. Meu nome é Maria Luzia, sou de Costa Barra, vim buscar o meu milagre. Sou de São João de Meriti, vim buscar o meu milagre. Vim de Nilópolis buscar meu milagre. Sou de São João de Meriti e vim buscar o meu milagre com a fé de Deus e Jesus Cristo. Meu nome é Marta, eu venho de Olaria. Eu sou Antônio Reis, eu vim de Nilópolis. Eu sou Cláudio de Oliveira, da Ilha do Governador. Meu nome é Anderson Rogério Julião, moro em São João de Meriti. Meu nome é Isa, eu vim de Cordovil. Meu nome é Adriana, sou de Del Castillo. Às 9 horas, na Avenida Dom Helder Câmara, 9046. Piedade, Rio de Janeiro. Mundial. Uma multidão que foi alcançada, curada, restaurada e recebeu o maior de todos os milagres, a salvação. Deus é quem cuida do seu povo, da sua igreja. Deus é quem cuida de nós. Um ministério que chega aos lugares mais distantes e improváveis por meio de um canal muito importante. Através da televisão, apóstolo. A televisão? Orando. Sim. A gente orando com o apóstolo. Assistindo o senhor pela televisão. Eu vi o senhor pela televisão. Eu assistia todos os dias o senhor na televisão. E o mal foi embora. Foi embora. E para continuar fazendo a diferença neste mundo, levando o poder de Deus aos que mais necessitam, esta obra conta com a ajuda de quem já foi socorrido. Esse canezinho é de uma oferta simbólica. Eu vou entregar 300 mil deles. Essa fazenda aí é do meu irmão. Ele não tinha nada. Ele vivia de favor. Ele não tinha o que comer e nem de beber. Vivia na humilhação, na vergonha. Eu vim aqui, fiz um propósito com Deus e fui cumprindo o voto todo mês. E o Senhor honrou ele com esse sítio. Tenha um coração disposto a se unir neste propósito de amor pela obra de Deus. Deus vai prover o cordeiro que você precisa. Esse carnezinho, ele é acessível a todo aquele que crê no Deus de Abraão, que é da fé. Participe e seja um instrumento transformador neste tempo. Banco Bradesco, agência 98, conta corrente 99002, dígito 7. Banco do Brasil, agência 1512, dígito 1, conta corrente 4176, dígito 9. Caixa Econômica, agência 1969, operação 003, conta PJ 3177, dígito 8. Deus proverá. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. CYJ 463, Rádio Mundial AM 1180 kHz, Rio de Janeiro. A rádio que toca o poder de Deus. Rádio Mundial AM.